Eclesiastes 19, página 175, capítulo 16. Chegámos a Fetia no dia seguinte. O sol estava um pouco acima do zénite e Aquiles e eu estávamos de pé a olhar para a morada. Estás a ver aquilo? O quê? Como sempre, os olhos dele eram mais penetrantes do que os meus. A margem está com um aspecto estranho. Quando nos aproximamos, percebemos porquê. Encontrava-se repleta de pessoas que se acotovelavam com impaciência, de pescoço esticado na nossa direção. E o som, um rugido impetuoso, que de início nos pareceu provir das ondas ou do barco a cortá-las, tornou-se mais intenso a cada golpe dos remos, até percebermos que se tratava de vozes, depois de palavras, repetidas incessantemente: Príncipe Aquiles, Aristos Acaion. Quando o nosso barco chegou à praia, centenas de mãos ergueram-se e centenas de gargantas entoaram aclamações. Todos os outros sons, a madeira da prancha a bater nas rochas, as ordens dos marinheiros, foram abafados. Ficámos a olhar, aturdidos. Talvez fosse nesse momento que a nossa vida mudou. Não antes, em Siros, nem antes disso, no Monte Pelion, mas ali, onde começámos a compreender a grandeza que, naquele momento e sempre, iria acompanhá-lo onde quer que ele fosse. Ele escolhera tornar-se uma lenda, e aquilo era o princípio. Aquiles hesitou, e eu toquei com a minha mão na sua, onde a multidão não podia ver. Vai, incitei-o, eles estão à tua espera. Aquiles avançou pela prancha, com os braços erguidos numa saudação, e a multidão soltou um grito rouco. Receei que se precipitassem para o barco, mas os soldados avançaram e protegeram a prancha, abrindo um caminho para ele passar através da multidão. Aquiles voltou-se para trás e disse-me qualquer coisa. Não consegui ouvir, mas percebi. Vem comigo. Fiz um sinal da aquiescência e começámos a caminhar. De cada lado, a multidão empurrava a barreira dos soldados. No fim da passagem, Peleu aguardava-nos. Tinha o rosto molhado e não fez qualquer tentativa de enxugar as lágrimas. Puxou Aquiles para si e deu-lhe um longo abraço antes de o libertar. O nosso príncipe regressou. A voz dele era mais profunda do que eu a recordava, ressoante e sonora, fazendo-se ouvir acima do ruído da multidão. Fez silêncio para as pessoas ouvirem as palavras do seu rei. Perante todos vós, dou as boas-vindas ao meu adorado filho, único herdeiro do meu reino. Ele conduzir-vos-á à Troia em glória e regressará triunfante. Mesmo ali, sob o sol radioso, senti um calafrio. Ele não vai regressar. Mas Peleu ainda não sabia isso. Ele é um homem adulto, filho de deuses, Aristos Acaion. Agora não havia tempo para pensar. Os soldados batiam com as lanças nos escudos, as mulheres gritavam e os homens ululavam. Vislumbrei o rosto de Aquiles. A sua expressão era perplexa, mas não de desagrado. Reparei que a postura dele estava diferente, com os ombros puxados para trás e as pernas mais firmes. Parecia mais velho e até mais alto. Inclinou-se para dizer qualquer coisa ao ouvido do pai, mas não percebi o quê. Um carro aguardava-nos. Entramos nele e ficámos a ver a multidão seguir no nosso encalço ao longo da praia. No interior do palácio, os criados azafamavam-se à nossa volta. Dispusemos de um momento para comer e beber o que nos serviram. Em seguida, fomos conduzidos ao pátio do palácio, onde 2.500 homens nos aguardavam. Quando nos aproximámos, ergueram os escudos quadrados, reluzentes como uma carapaça, numa saudação ao seu novo general. De tudo o que se passava, talvez o mais insólito fosse ele ser agora o seu comandante. Teria de saber os seus nomes, de os conhecer a todos, bem como às suas armaduras e à sua história. Ele já não me pertence só a mim. Se ele estava nervoso, nem eu saberia dizê-lo. Vi-o saudá-los, proferir palavras sonoras que os fizeram ficar ainda mais aprumados. Sorridentes, adoravam cada centímetro do seu príncipe miraculoso, o seu cabelo brilhante, as mãos mortíferas, os pés ágeis. Inclinavam-se para ele como flores para o sol, bebendo o seu fulgor. Era como Ulisses dissera. Ele tinha luz suficiente para os converter a todos em heróis. Nunca estávamos sozinhos. Aquiles era sempre preciso para qualquer coisa, para ver as folhas e números relativos aos soldados, para dar a sua opinião sobre o abastecimento de alimentos e as listas de recrutamento. Fênix, o velho conselheiro do seu pai, iria acompanhar-nos, mas ainda havia mil perguntas a que Aquiles tinha de responder. Quantos? Quanto? Quem vão ser os teus comandantes? Ele fazia o que podia e depois anunciava. Confio o que resta desta matéria à experiência de Fênix. Ouvi uma serva suspirar atrás de mim. Bem parecidos e graciosos, os dois. Ele sabia que eu tinha pouco a fazer ali. Quando se voltava para mim, o seu rosto tinha uma expressão cada vez mais culpabilizada. Ele tinha sempre cuidado de colocar as placas de Herdósia, onde eu também pudesse vê-las, e de me pedir a opinião. Mas ao deixar-me ficar para trás, alheado e silencioso, eu não lhe facilitava as coisas. Mesmo ali eu não conseguia escapar. Por cada janela entrava o clamor constante dos soldados, a fanfarronar, a exercitarem-se e a afiarem as lanças. Os mirmidões, como tinham começado a designar-se a si próprios, ou homens-formiga, um velho nome honorífico. Outra coisa que Aquiles tivera de explicar-me, a lenda de Zeus a criar os primeiros habitantes de Fetia a partir de formigas. Fiquei a vê-los marchar, fileira após fileira, cheios de animação. Vi-os sonhar com o produto da pilhagem que trariam para casa e com o triunfo. Não havia um sonho assim para nós. Comecei a escapar-me. Encontrava uma razão para ficar para trás, enquanto os companheiros o impeliam para a frente. Uma comichão, uma tira solta do sapato. Sem darem por mim, eles apressavam-se, dobravam uma esquina e, de súbito, deixavam-me sozinho, o que era uma bênção. Embrenhava-me pelos corredores tortuosos que conhecera havia tantos anos e chegava ao nosso quarto vazio. Aí deitava-me na pedra fria do chão e fechava os olhos. Não conseguia parar de imaginar como tudo aquilo acabaria. Ponta de lança, ponta de espada ou esmagado por um carro. A torrente tumultuosa e infindável do seu coração. Uma noite, na segunda semana, quando estávamos a dormitar, perguntei-lhe: como vais contar ao teu pai da profecia? As palavras ressoaram no silêncio da noite. Durante um momento ele permaneceu imóvel. Depois disse: não creio que vá contar-lhe. Nunca? Ele abanou a cabeça, num movimento quase imperceptível. Não há nada que ele possa fazer. Isso só iria causar-lhe sofrimento. E a tua mãe? Ela não vai contar-lhe? Não. No último dia que passámos em Siros, foi uma das coisas que lhe pedi que me prometesse. Franzi o sobrolho. Ele não me falara disso. E quais foram as outras coisas? Vi-o visitar. Mas não mentíamos um ao outro. Nunca o tínhamos feito. Pedi-lhe que te protegesse. Depois. Fitei-o com a boca seca. E o que disse ela? Outro silêncio. Depois, tão baixo que pude imaginar o rubor envergonhado das suas faces, ele respondeu: disse que não. Mais tarde, enquanto ele dormia, fiquei deitado, acordado e vigilante sob as estrelas, a pensar naquilo. Saber o pedido que ele lhe tinha feito já me reconfortava e afastava para longe alguma da frieza dos dias passados ali no palácio, quando ele era necessário a todo momento e eu não. Quanto à resposta da deusa, não me preocupei. Não teria necessidade dela. Não tencionava viver depois de ele ter desaparecido. 3 semanas decorreram. O tempo que levou a organizar soldados, equipar a frota e embalar a comida e a roupa necessárias durante o período de duração da guerra. Talvez 1 ano ou 2. Os cercos são sempre prolongados. Peleu insistiu em que Aquiles só levasse o que havia de melhor. Pagou uma pequena fortuna pela armadura, que consistia em mais do que seria necessário a 6 homens. Havia peitorais de bronze trabalhados, com leões e uma fênix a renascer das cinzas gravados. Cnémides de couro rígido, com tiras de ouro. Elmos com plumas de crina. Uma espada de prata forjada. Dezenas de pontas de lança e 2 carros com rodas ligeiras. Estes eram acompanhados de 2 parelhas de cavalos, incluindo a que havia sido oferecida a Peleu pelos deuses por a altura do seu casamento. Xanto e Bálio chamavam-se eles, dourado e mosqueado, cujos olhos se reviravam de impaciência sempre que não tinham liberdade para correr. Também nos deu uma auriga, um rapaz mais novo do que nós, mas possante, e que constava ser hábil com cavalos indomáveis. Chamava-se Automedonte. E, por fim, a última coisa, uma longa lança, de freixo descascado e polido até cintilar, como uma chama cinzenta, da parte de Quirón, disse Peleu, entregando-a ao filho. Curvámo-nos sobre ela, com os dedos a percorrer a sua superfície, como que para captar a presença do centauro retida na madeira. As mãos hábeis de Quirón deviam ter levado semanas a afeiçoar um presente tão belo. O centauro devia ter começado a trabalhar nela quase no dia em que partimos. Estaria a par? Ou suspeitaria do destino de Aquiles? Sozinho na sua gruta cor-de-rosa, ter-lhe-ia chegado algum vislumbre da profecia? Talvez ele tivesse calculado. Uma amargura causada pelo hábito de ver rapazes sucessivos treinados para a música e a medicina e em seguida atirados para o assassinato. Porém, aquela bela lança não tinha sido criada com amargura, mas com amor. A sua forma não era apropriada para nenhuma mão, a não ser a de Aquiles. E o seu peso não era adequado para nenhuma força, senão a dele. E embora a ponta fosse acerada e mortal, a própria madeira deslizava sob os nossos dedos, como o montante esguio e oleado de uma lira. Por fim, chegou o dia da nossa partida. A nau em que iríamos viajar era uma maravilha, mais bela ainda do que a de Ulisses, lisa e estreita como a ponta de uma faca, destinada a cortar o mar. Carregada de comida e provisões, avançava bem funda na água. E essa era apenas a embarcação principal da frota. Além dela, 49 outras, uma cidade de madeira, deslizavam suavemente pelas águas do porto de Fetia. As suas figuras de proa, de cores vivas, eram um bestiário de animais, ninfas e criaturas intermédias. E os seus mastros erguiam-se tão altos como as árvores de que tinham sido feitos. À proa de cada uma dessas naus, um dos nossos novos comandantes estava a postos, saudando quando subimos a rampa até à nossa embarcação. Aquiles foi o primeiro, com a sua capa púrpura, agitada pela brisa marinha, seguido por Fênix e por mim, também com uma capa nova, a segurar o ancião pelo braço, de modo a permitir-lhe caminhar com passos firmes. As pessoas aclamavam-nos, a nós e aos nossos soldados, que seguiam em fila para os seus barcos. Em nosso redor ouvia-se gritar promessas derradeiras, de glória, do ouro que seria arrecadado na rica cidade de Príamo. Peleu encontrava-se na praia, com a mão erguida num adeus. Fiel à sua palavra, Aquiles não lhe falara da profecia. limitando-se a dar-lhe um abraço apertado, como que para o absorver na sua pele. Eu também o tinha abraçado, cingindo aqueles membros finos como fios. É assim que aquilo vai ser quando for velho, pensei. E depois recordei-me. Ele nunca será velho. As pranchas do barco ainda estavam pegajosas de resina. Apoiámo-nos na amurada para acenar o nosso último adeus, com a madeira aquecida pelo sol, comprimida contra os nossos ventres. Os marinheiros levantaram a âncora, sólida e esbranquiçada de lapas, e içaram as velas. Depois ocuparam os seus lugares e pegaram nos remos que franjavam o barco como pestanas, aguardando a contagem. Os tambores começaram a rufar e os remos a subir e a descer rumo à Troia. Página 181, capítulo 17. Mas primeiro tínhamos de passar por Aulis. Trata-se de uma ponta de terra saliente, com uma linha de costa suficiente para albergar todos os nossos barcos ao mesmo tempo. Agamemnon quisera que todo o seu poderoso exército se reunisse num único lugar antes de se fazer ao mar. Um símbolo, talvez, o poder visível da Grécia, ofendida. Após 5 dias a navegarmos nas águas agitadas da costa da Eubeia, dobramos a última curva do estreito serpenteante e ficámos com Aulis à vista. A cidade surgiu de repente, como se um véu tivesse sido arrancado. A costa, cheia de embarcações de todos os tamanhos, cores e feitios. A praia coberta de um tapete cambiante, formado por milhares e milhares de homens. Mais além, os cimos de lona das tendas, esticadas até ao horizonte. As flâmulas coloridas a assinalarem os pavilhões reais. Os nossos homens afadigavam-se aos remos, guiando-nos para o último lugar vazio na praia apinhada, suficientemente grande para a nossa armada inteira. As âncoras foram descidas de 50 popas. Trombetas soaram. Os mirmidões de outros barcos já iam a patinhar para a terra. Agora, à beira de água, rodeavam-nos com túnicas brancas enfunadas pelo vento. A um sinal que não pudemos ver, começaram a entoar o nome do príncipe. 2.500 homens em uníssono. Aquiles. Ao longo da margem, cabeças voltavam-se. Espartanos, argivos, micênicos e todos os restantes. E a notícia ia passando através deles, transmitida de uns para os outros. Aquiles está aqui. Quando os marinheiros baixaram a prancha, vimos reis e soldados reunirem-se. À distância não conseguimos divisar os rostos dos príncipes, mas reconheci os pendões que os escudeiros transportavam à sua frente, o estandarte amarelo de Ulisses, o azul de Diomedes e o maior e mais vistoso, um leão sobre fundo púrpura, o símbolo de Agamemnon e de Micenas. Aquiles olhou para mim e suspirou. A multidão aos gritos, em fetia, não era nada em comparação com aquilo, mas ele estava pronto. Vi-o na maneira como erguia o peito, no verde feroz dos seus olhos. Dirigiu-se à prancha e ficou no cimo dela. Os mirmidões prosseguiram com os seus gritos e outros elementos da multidão tinham-se juntado a eles. Um comandante mirmidão colocou as mãos em concha à volta da boca. Príncipe Aquiles, filho do rei Peleu e da deusa Tétis, Aristos Acaion. Como que em resposta o ar mudou. Um sol radioso rompeu as nuvens e banhou Aquiles, percorrendo-lhe o cabelo, as costas e a pele e transformando-o em ouro. De súbito, ele pareceu maior e a sua túnica amarrotada da viagem alisou-se e ficou a cintilar, branca e limpa, como uma vela. O seu cabelo captou a luz, como uma chama a esvoaçar. Ouviram-se exclamações de surpresa entre os homens e novos aplausos irromperam. Tétis, pensei eu. Não podia ser mais ninguém. Ela estava a acentuar a divindade do filho, a aplicá-la como creme sobre cada centímetro da sua pele, a ajudá-lo a tirar o maior partido da sua fama arduamente conquistada. Vi o esboço de um sorriso ao canto da boca dele. Aquilo estava a agradar-lhe. Saboreava a veneração da multidão. Ele não sabia, segundo me disse mais tarde, o que estava a acontecer. Mas não se interrogou. Nada daquilo lhe parecia estranho. Tinham-lhe aberto um caminho através da multidão para alcançar o sítio onde os reis se encontravam reunidos. Cada príncipe que chegava devia apresentar-se perante os seus pares e o seu novo comandante. E agora era a vez de Aquiles. Percorreu a prancha, passou pelas filas de homens que se acotovelavam e parou a uns 10 pés dos reis. Eu encontrava-me uns passos mais atrás. Agamemnon estava à nossa espera. Tinha o nariz adunco, como o bico de uma águia, e os olhos cintilavam-lhe com uma inteligência ávida. Era sólido, tinha o peito largo e firmava-se bem nos pés. Tinha um ar experiente, mas também desgastado, aparentando ser mais velho do que os 40 anos que sabíamos que tinha. À sua direita, num lugar de honra, viam-se Ulisses e Diomedes. À sua esquerda, encontrava-se o seu irmão Menelau, rei de Esparta e causador da guerra. O cabelo de um ruivo intenso, de que eu me recordava do palácio de Tíndaro, estava agora semeado de fios grisalhos. Como o irmão, era alto e bem constituído, com os ombros fortes como um boi, os olhos escuros e o nariz adunco da família pareciam mais suaves nele, mais brandos. Ao contrário do irmão, o seu rosto era agradável e tinha rugas provocadas pelo sorriso. O único outro rei que consegui identificar sem sombra de dúvida foi Nestor, um ancião com o queixo coberto por uma barba rala e os olhos penetrantes no rosto esculpido pela idade. Constava que não havia homem vivo mais velho do que ele e que era o sobrevivente astuto de milhares de escândalos, batalhas e golpes. Reinava na faixa arenosa de Pilos, a cujo trono ainda estava aferrado com obstinação, desapontando dezenas de filhos, cada vez mais avançados em anos, ao mesmo tempo que ia gerando outros, com os seus afamados órgãos reprodutivos muito gastos. Era a dois destes filhos que agora se apoiava, empurrando outros reis para chegar à frente. Quando nos viu, ficou com a boca muito aberta e com a respiração excitada a agitar-lhe a barba rala. Adorava a confusão. Agamemnon avançou. Abriu as mãos, num gesto de boas-vindas, e ficou expectante, numa atitude real, a aguardar as vénias, a homenagem e os juramentos de lealdade que lhe eram devidos. Era a vez de Aquiles se ajoelhar e oferecê-los. Mas ele não se ajoelhou. Não dirigiu a saudação ao grande rei, não inclinou a cabeça, nem lhe ofereceu o presente. Limitou-se a ficar ereto, com o queixo orgulhosamente erguido perante todos eles. O maxilar de Agamemnon cerrou-se, assim como os braços abertos. Parecia idiota e tinha consciência disso. O meu olhar fixou-se em Ulisses e em Diomedes. Os olhos deles enviavam mensagens penetrantes. À nossa volta alastrou um silêncio incômodo. Os homens trocavam olhares. As minhas mãos cruzavam-se atrás das costas enquanto observava Aquiles e o jogo que ele fazia. O seu rosto parecia talhado em pedra enquanto lançava o seu aviso ao rei de Micenas: não obedeço às tuas ordens. O silêncio prolongou-se, doloroso e de respiração suspensa, como um cantor a esforçar-se para terminar uma frase. Depois, ao mesmo tempo que Ulisses avançava para intervir, Aquiles falou: sou Aquiles, filho de Peleu, descendente de deuses, o melhor dos gregos. Vim para te trazer a vitória. Um segundo de silêncio sobressaltado. Depois os homens a gritarem a sua aprovação. O orgulho assentava-nos bem. Os heróis nunca eram modestos. Os olhos de Agamemnon estavam inexpressivos. E Ulisses estava ali com a mão no ombro de Aquiles, enrugando o tecido ao mesmo tempo que a sua voz alisava o ar. Agamemnon, senhor dos homens, trouxemos Aquiles para te prestar vassalagem. O seu olhar avisou Aquiles. Ainda não é demasiado tarde. Mas Aquiles limitou-se a sorrir e avançou, de modo que a mão de Ulisses saiu do seu ombro. Vim livremente oferecer a minha ajuda à tua causa, disse em voz sonora. Em seguida, voltando-se para a multidão que o rodeava, prosseguiu. É uma honra combater com tantos nobres dos nossos reinos. Novos aplausos, ruidosos e prolongados, que demoraram minutos a esmorecer. Finalmente, da rocha escarpada do seu rosto, Agamemnon falou com uma paciência arduamente conquistada e praticada. Na realidade, tenho o melhor exército do mundo e alegra-me que faças parte dele, jovem príncipe da Fetia. É uma pena que tenhas tardado tanto em vir, concluiu com um sorriso brusco. Havia ali uma insinuação. Mas Aquiles não teve ensejos de responder. Agamemnon já estava a falar de novo, erguendo a voz acima da de todos nós. Homens da Grécia, já esperámos demasiado. Partimos para Troia amanhã. Dirijam-se aos vossos acampamentos e preparem-se. Depois deu meia volta com determinação e começou a atravessar a praia. Os reis do círculo mais próximo de Agamemnon seguiram-no, dispersando de regresso aos seus barcos. Ulisses, Diomedes, Nestor, Menelau e outros. Mas houve quem ficasse para se encontrar com o novo herói, o tessálico Eurípilo e Antíloco de Pilos, Meriones de Creta e o médico Podalírio. Homens ali atraídos pela glória ou vinculados pelos seus juramentos, vindos de cada recanto escarpado e distante dos nossos domínios. Muitos já ali se encontravam havia meses à espera, enquanto o resto do exército se reunia. Depois desse período de tédio, diziam eles, a olhar furtivamente para Aquiles, acolhiam de braços abertos qualquer distração inofensiva, particularmente à custa de... Príncipe Aquiles, interrompeu Fênix. Por favor, desculpa a minha intromissão. Pensei que ias desejar saber que o teu acampamento está a ser preparado. Falava numa voz rígida e reprovadora. Mas ali, diante dos outros, ele não iria repreendê-lo. Obrigado, digno Fênix, agradeceu Aquiles. Querem desculpar-nos? Claro que desculpavam. Voltariam mais tarde ou no dia seguinte. Levariam o seu melhor vinho para beberem juntos. Aquiles apertou-lhes as mãos e prometeu que assim seria. No acampamento, os mirmidões enxameavam à nossa volta, carregando bagagem e comida, postes e lonas. Um homem aproximou-se e fez uma vénia, um dos arautos de Menelau. O rei lamentava não poder comparecer pessoalmente, mas enviava o seu arauto para nos receber. Aquiles e eu trocámos uma olhadela. Aquilo era diplomacia inteligente. Não tínhamos tido relações amistosas com o seu irmão, por isso Menelau não se apresentava pessoalmente. No entanto, impunha-se dar as boas-vindas ao melhor dos gregos. Um homem que joga dos dois lados da barricada, segredei a Aquiles. Um homem que não pode dar-se ao luxo de me ofender, se quer a mulher de volta, murmurou-me ele por sua vez. O mensageiro perguntou se aceitaríamos dar uma volta pelo acampamento. Respondemos que sim, da maneira mais principesca que pudemos. O acampamento principal era um caos estonteante, uma confusão de movimento, o constante adejar de flâmulas, de roupa a secar em cordas, de abas de tendas, a azáfama de milhares e milhares de homens. Para além de tudo isto, avistava-se o rio, com a antiga marca de água do início da chegada dos exércitos, quase meio metro mais acima na margem. Depois a praça central, a ágora, com a tribuna e o altar improvisados. Por último, as latrinas, longas fossas abertas a pulular de homens. Onde quer que fôssemos, éramos observados. Eu vigiava Aquiles, à espera de ver se Tétis iria de novo tornar o seu cabelo mais brilhante e os seus músculos mais salientes. Se o fez, não dei por nada. Toda a graciosidade que via era a que lhe era própria, simples, sem adornos, gloriosa. Ele dirigia uma cena aos homens que o fitavam, sorria-lhes e saudava-os ao passar. Ouvia as palavras murmuradas por trás de barbas, de dentes estragados e de mãos calejadas. Aristos Acaion. Ele seria como Ulisses e Diomedes tinham prometido? Eles estariam convencidos de que aqueles membros esguios eram capazes de resistir a um exército de troianos? E por toda a parte, ao observar as perguntas, eu via também as respostas. Sim, diziam uns aos outros, com acenos de cabeça. Sim, sim, sim.